Interson de Curuçá. Interson de Curuçá. A aparelhagem que representa Curuçá. Por onde passa? Paraenses, escutem. Interson ou Arrebentão. Aproveitar os momentos e há tempos incertos, torna tudo concreto. O nosso a saudade! As principais do Interson e Cruzado, festando o Paco Cara e festando meu amigo Bora Pani! E deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. O Arrebentão do Pará. Saudade, vamos lá! Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Saudade. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam. Concreto, o que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos, torna tudo concreto, o que se puder fazer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. Bora Júnior Show, saudade pra galera hoje vai com o cara. Nosso Interson mandando um samba toda a rapaziada aí, ó. Bora Daniel considerado! Parceiro Branco do Legal de Coracinho, um abraço branco. Rapaziada curtindo hoje em Interson. Muito obrigado, meu amigo DJ Michel Show. Da Sona Mãe recordando com a galera. Você me diz palavras bonitas, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me cita, eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo. Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundo, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Você é demais pro meu coração. Você quero nem saber, mano. Não quero mais saber de você. Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Entrega da Gripe Quebra Firma de Castanhal com a gente, um abraço. Tá todo mundo curtindo a saudade hoje do nosso herói. E você nunca me amou. No comando, o DJ Nation. Nada no fundo, você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh, eu não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, podes crer. Podes crer, podes crer, podes crer. Pra dançar com o herói, como é que é? Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. E aí? Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Te enganou, hein? Me enganou, me enganou, me enganou. Tu queima, tu queima. Não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Meu irmão! Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Podes crer, podes crer, podes crer, podes crer. Vamos dançar, coisa boa demais. Vamos recordar com o Inderson, garoto. Importante é segunda-feira, aponta, mano. Sou como uma bomba de Hiroshima. Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Nessa guerrilha de amor e paz, correr comigo é bom demais. Pensei. Alô, sequestrador! My love, yes, yes, yes. Pense em mim, oh my love, yes, yes, yes. Eu venho das cordilheiras, atravessando os pantanais, armado de muito carinho, pra explodir na tua paz. Você é fogo, eu sou paixão, no estupim do coração. Pense em mim, oh my love, yes, yes, yes. Pense em mim, oh my love, yes, yes, yes. Você é linda, um amor. Você é linda, amor. Aí, próxima semana vamos estar aí, a grande festa do Bingão do China, lá no 21. A grande festa, quem toca é o nosso Inderson de Curuçá, fazendo uma grande onda bolar. Bingão do China, próxima semana, quem toca é o Arrebentão de Curuçá. E você não é louco de perder. É ou não é, Doquinha? É o Inderson, pense no sonzão de moral. Aí, lá é a gravação do DVD do Inderson, viu, gente? Oh, my love. Vamos gravar o DVD por lá. Yes, yes, yes. Pense em mim. Oh, my love. Yes, yes. Meu amor, que bom que eu tenho prazer. Saudade. Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita demais. Como é que é? Abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. Nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Intersul ou Arrebentão. Vamos dançar pra Cucuara! Como é que é? Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. O quê? Que a vida pode me dar. Eita coisa boa! Eu amo meu broto. Saudade. Mais do que tudo, que a vida pode me dar. Saudade. Eu amo meu broto. Mais do que tudo, que a vida pode me dar. É muito bom o cara viajar escutando essas músicas. Pendrive no CD Play, lembrando, né? Eita, coisa boa! Tão lindo, amor. O Júnior que o diga, hein? E a gente faz o Arrebentando Pará. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem te ver. E bate uma saudade no vazio. Sem você, viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Ou arrebentando. Vamos dançar pra Cucuara! Vamos lá! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio. Bora, JP! Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não. Marcelo Daniel considerado com a gente por aqui, olha. Daqui a pouquinho tem também a participação dele aqui no Intersônico Curuçá, viu? Daqui a pouquinho a Intertona fazendo mais um teste no herói. E você e eu, só resta agora amor. Ih, tá gravando. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda. Aquele sonho bom, hein? Eita coisa boa! Sonhei com você, foi um sonho bom. A gente se amou, do princípio até o fim. Eu beijei você, é o Intersom. Eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. O super-herói arrebentão está no ar. DJ Ney. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu. Quando eu acordei e não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. E a saudade? A saudade de você chegou. Não consigo mais me ver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. DJ Ney, não refresca, meu filho. Quem é? Quem é aquela? Uau! Que sacode no ar. O cheiro cheiroso. Que a malícia do olhar. Quem é aquela? Quem é aquela, hein, garota? Que joga na mente. O desejo ardente. Cada fala. Vamos dançar com o herói, garoto! Quem é aquela? Quem é ela, hein? Que traça nos lábios a rede que laça a vida inocente. Oi! Quem é aquela que sacode no ar o cheiro cheiroso e a malícia do olhar? Quem é aquela que joga na mente o desejo ardente em cada palavra? Quem é aquela que traça nos lábios a rede que laça a vida inocente? A forma mais bonita de você recordar. Quem é aquela que sacode no ar cheiro cheiroso e a malícia do olhar? Quem é aquela que joga na mente o desejo ardente? Vamos recordar hoje. Que traça nos lábios. E você vai dançando. Como é que é? A vida é você. Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. O Júnior cochilando, já tá bem. Sorrindo, vai cair aqui de cima, não vou segurar não, hein? Tentando te esquecer. Se cair de cabeça é salma. Não me sai do coração. Os bares. Vamos recordar. São meus refúgios. As minhas mágoas eu vejo afogar. A que distância lá em Bragança? A distância que tanto maltrata. Eu sinto a falta da vontade de chorar.

o amor que jamais eu esqueci. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distantes, mas eu nunca te esqueci. Me recordo com saudade, até me dá vontade de chorar. A vida tem momentos de tristeza que às vezes não podemos evitar. Meu bem, volta logo, vem correndo, acaba com essa triste solidão. Mata a saudade do meu peito e faz feliz meu coração. Vamos lá curtir, dançar com o Interson. As principais aqui da saudade. Você vai dançando aqui. Bacuquara em festa. Bingão do Marapani. Hoje me recordo com saudade do lugar bonito onde eu nasci. Eu passei em Marapani, Dona Ruth, por ali. Que felicidade. Os patriarcas da festa curtindo e tomando todas. Na manha. Curtindo o Interson. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distantes, mas eu nunca te esqueci. Quando eu partir, não quero ver você chorar. Vamos assim, ó! O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Como é que é? Meu desejo de... Parceiro Daniel aqui com a gente. Um abraço, Daniel. Ele e sua primeiríssima. Curtindo como sempre o nosso interesse. Obrigado, Daniel. Já já você aqui. O homem é espetacular. Os nossos momentos de felicidade. O tartaruga. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Como é que é? Vai. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Computador já detectou, mano, já era. Esse aqui não se engana nunca. E tá vindo em direção ao som. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Vamos dançar saudade! Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Parceiro DJ Lourival Mix, lá do Tremendão Prime, também o DJ Damião, o DJ JP Mix com a gente, obrigado a toda a galera aí, curtindo o Interson na saudade hoje. Bacuquara tá recebendo o herói. Alô, Castanhão! Que eu quero sempre de novo. DJ Ney Show! Seus lábios quentes. Me apaixonei completamente. Meu coração se entregou. Quero de novo me queimar no seu calor. Fala pra mim, fala! É doce feito mel. Feito fogo. Alô, Tadeu Mixi. Doce feito mel. E quem Ele é só latinha de escola, como sempre. Seu beijo é a loucura que eu quero sempre de novo. Seu beijo é a loucura. E Arthur, tá gravando, Arthur? Que eu quero sempre de novo. Já pegar tua merenda, já já. Vamos lá, JP da Lumitec. Vamos lá, curtir, vai. Você me faz subir as nuvens. Chego até Barcelona, Leo. Nossa amiga Sileide, o Nelson, a Neia, a Priscila. Seu beijo tem. Toda rapaziada aqui no Intenção, muito obrigado. E toda a galera curtindo o herói. Esqueço tudo quando estou com você. O som de Curuçá. Como é que é? Alô, Caça Garapé. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Rebentão do Pará. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sem te amar. Um louco amor pode até Fardu, sua esposa Bilu, ele já tá aqui com a gente, um abraço pra vocês aí, curtindo heróis, vai com o cara hoje, festão do Marapani, e a gente tá detonando, vamos lá! Ah, queria estar contigo. nós, domingão, gente. A super festa tocando tudo pra galera aí. E você não vai ficar de fora, um super bingão aí pra você marcar com valiosos prêmios, tá bom? Sucesso, bingão do Marapani. Coisa boa quem toca esse é o nosso intenção, a tradição de Curuçá hoje. Dando um show à parte aqui no festão do meu parceiro Marapani. Saudade, mano. Estou apaixonado. Meu amor, espere por mim. Não case com ninguém. Por favor, não esqueça. Foi o seu grande amor. Uhul! E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, juro você e eu. Te amo, meu amor, só você é tudo pra mim. Me espere que eu estou pra chegar e contigo casar. Meu amor, espere por mim. Não case com ninguém. Por favor, não esqueça. Sou eu seu grande amor. E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, juro você e eu. Te amo, meu amor, só você é tudo pra mim. Me espere que eu estou pra chegar e contigo casar. Meu amor, só você é tudo pra mim. Me espere que eu estou pra chegar. O arrebentão. Não quero o seu dinheiro. Pode trazer pra mim, mano. Não quero o seu ouro. Só desejo amor sincero. Só quero você. O seu beijo quente. Te surge no show. Vamos lá dançar, garoto. Vamos ser dois amantes. Vamos juntos dizer isso é o que é. Dorme em pé, mano. Vamos. Passa o pano, hein. Tristeza e saudade não vai existir. Assim tu me mata de saudade. Pra viver este amor tão louco. Tu quer ver eu, né? Tem que ser você. DJ Ney, me beije, me aperte. Quero teu calor e serei todo seu. É o amor. Que... Amigo Bordalo, sua esposa Áurea e toda a família com a gente. Um abraço também pra toda essa galera. Tá aqui no nosso intenso. É o amor. Da música Pai Dégua, garoto. Olha o sapato pra não quebrar. Música. aqui o Júnior arrebentava lá em São Miguel, mano. Era muita onda. Pulava a janela pra ir pra festa, JP. Adorava cair de moto lá pela cidade. O Arrebentão. O Arrebentão. Saudade, você vai dançando, o nosso intercessor, e você vai recordando. Eu que sempre andei como um peregrino, vivia no escuro, sempre sem futuro. Hoje encontrei a felicidade, e com tanta luta, tanto dissabor, eu caí mil vezes, alguém me levantou. Esperei a sorte com felicidade. Beleza. E você que grita, tá faltando pão. Vamos dançar, gente, saudade. Nossa intenção em Vago Clara, festão do meu parceiro Marapani. E você que chora esta solidão, o amor virá para o seu coração. É a saudade. Rapaziada do Bado Branco lá de Coraci, parceiro Branco, Alé e toda a galera. Bora, meu parceiro Michel Show. E no mundo triste em que eu vivi, sempre em nome de Lojas Santa Fé, me desisto. A nossa marca OT, marca que investe os DJs do Inderson. Coisa boa demais. E o Janssen, a produção também. Esperei o dia, felicidade, parceiro Helder. E você que grita, meu amigo Evaldo, cabeleireiro, também toda a galera que apoia o nosso intenção. A esperança do seu coração. É porque no disco. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende, e você se surpreende com o corpo de mulher. Que mulher nesta hora. Parceiro Raimundo e toda a família Benzino aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Um abraço pra vocês. Tá aqui no nosso Intersom. Já já tem DJ Daniel fazendo uma onda aqui no nosso Intersom. Vai brigar, viu? Só pra tocar. Será o homem que vai me amar primeiro? Vai ser bom desse corpo, me querendo por inteiro. Como é que é, vai? Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você lembra? Aí eu pergunto pro Tadeu Mingues, salve Tadeu! Quem será? Quem será que vai te ver? O Ceará não, lá em Garapé-Açu mesmo. Te amo, te quero, te adoro. Uhul! Vou lhe ofender. Meu irmão, pelo amor de Deus. Te amo, te quero, te adoro. E vou lhe

Milhares serão mutilados, inúmeros desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Novo Intersom. Um som top de linha, projetado para a sua melhor diversão. Parceiro Ronaldo e o Papagaio, a galera de Caxangara tá com a gente, tá toda, rapaziada. Um abraço pra vocês, hein? Vamos lá! Vamos dançar, garoto! Tá bom, Doquinho. Hey, hey, hey. Cuidado, JP, cuidado. Ai, ai, ai. Depilo, então é verdade. Depilo, o tujo caguí. Cagaremos. Ei, ei, ei. Bora, Tadeu! O homem da arara é... Se o Ibama te pegar, tu tá ferrado, bicho. O Tadeu é bom de perna, moleque do olho. Ô, Daniel, considerado! Ah, meu sapato novo aqui, minha irmã! Roberto, depósito bebida do Roberto. Também tá aqui com a gente toda, galera. Um abraço pra você, Roberto. Sono que é quero, garoto! No show! Tu vem chupar, tu vem chupar, Tadeu já no meio da galera pra lá e pra cá. O Tadeu pra lá, pra cá. Se der sopa. Professor Leco! Ele e Dona Luzia com a gente também. Um abraço. Chupa, eita. Chupa, chupa, chupa da rodeia. Quer chupar? Ai, assim dizem os homens. Falta chupar, assim dizem as mulheres. Olha o caqueado! Vamos dançar! Caqueado, tem gente que vai pegar quando chegar em casa, preto. Eita! Meu irmão! Bola, meu herói! Vai com o cara em festa! Nosso som pra toda a galera hoje, domingão do Marapani! Tô só Marcelinho hoje pra sacanear, né? Tia calma, Tadeu, tia calma, mano. Tia quieta, mangangá. O caqueado pra lá e pra cá. Até me envia só no comover. Oh, Já já tem uma pedra, oh, e aí, Daniel? Daniel, segunda-feira passar na barraca do camarão, viu, Daniel? Precisamos conversar por lá. Oi! Caqueado! Esse moleque marca, tu é doido, é? Marca na casa dele, quer ver na festa, não? Eu caí eu, eu falei com você, saiu cá de esquite. Oi! Saiu cá de esquite. Alô, Janjã! Achemos a lá. Parceiro branco lá do Bar do Branco de Coraci. Juntamente com a sua amiga Leia. Parceiro Michel Show. Tá toda a galera também por aqui. Tu sabe que capa ser. Dimanche matin, eu caí à l'église lá. Parceiro Pichando lá do Tóquio tá aqui com a gente, alô Pichando. Tá pigado. Tout le butin qui vivait, je sais. Tout ça qui a passé, je sais. L'audio, c'est comme ça. Et Arthur. L'audio, c'est bien comme ça. É Interson, o super-herói arrebentão.